E lá estava eu sozinho, preso dentro do meu caos, e o meu coração aflito, tentando a calma encontrar. E lá estava eu cansado, perdido e sem ter rumo algum. Novo caminho foi traçado e nos tornamos um, e nos tornamos um. Estava eu cansado, perdido e sem ter rumo algum. Novo caminho foi traçado. Bater outra vez, o Aba que nunca saiu daqui. Ele é quem me faz sorrir, fez o que ninguém fez. O Aba.